Aguarde para prosseguir o táxi. Pode conseguir até um pouco mais à frente, até próximo ao portão 5. E aguarde para prosseguir. Eu vou até o portão 5 mais à frente, o passageiro 2238. Salvador, 5415, a subida prevista da Euleda, aguarde cópia. 5415, confirme o nível inicial para o posto. 127. Para o táxi voo 925 com 191 no abordo, alterna com 23 horas e 40. 4206. Autorizou 3 mil pés, 3 nautinho azul 40, 4206. Autoriza o seu 3190, vai estar com o 390, chegada Mari. Espera 1895, 2231. Web 5729, chame Recife em 1251, alterna 3325. 251, 3325, obrigado. Gol no 395, reduza para 2009. Tá reduzindo, 200, gol no 395, vai cruzar o 090. 399, decolador 114, chame controle 19.8, bom voo. 198, bom ataque. Web 6720, call now tower 118.95. 118.95, beleza. Controle Salvador, esse é o gol no 399, passa 14.400 para 360. Gol no 399, contato radar na decolagem, subindo mantendo 360, saída da El. Saída da El, mantendo 360, aqui no gol 399. Azul 4206, livre aproximação, descendo para 2 mil pés, nessa posição livre, receptora, cuja estabilizada. E descida para 2 mil pés, livre aproximação, azul 4206. Delta, estamos com sequência no ILS, previsão de 5 minutos para sua decolagem. Com 1013 no altímetro. 1013, 3000, gol no 395. No 20 graus, com no zero nasce. Auto marker downlock to Web 6720. Roger, WebJet 6720, wind 120 degrees with 10 knots. QNH 1013, stand by for clearance to land. Standing by, 6720. Delta, estamos com duas aeronaves no ILS, previsão de 4 minutos para sua decolagem, mantenha a posição alinhada. Tip 5415, pronto para a cópia. 206 já estabilizado? Afirmo, senhor, estabilizado, o 4206. Chame torre 118.95. É chamado 295, torre grave. Salvador, gol no menos 2. No menos 2, sua identificação, disse mantém 080, chegada mais. Identificou 80, chegada mais. Zero, clear to land runway 10, wind 120 degrees with 11 knots. Clear to land runway 10, webjet 6720. Gol no 755, decolado azul no 7, chame controle 19.8, bom voo. 19.8, bom trabalho, 1755. 5 livre aproximação, desce para 2 mil pés, acusa estabilizado. Descendo para 2 mil, cuidará estabilizado, bom, 3.9. Chamará, muitíssimo obrigado. Gol no 755, contato radar na decolagem, subiu mantendo 360, saída da EL. 360, gol 755. O Pantanal 4711, poderia voar fora de Brilhe? Guarde transferência ao centro, Pantanal 4711. Passou, escuta. Controle Salvador, agora 601, sou 240 para 160, Alagoinha. 1601, identificação, desse mantém 040, chegada a Bonf. 040 na chegada a Bonf, o Bono 601, me levantou, vamos ver. Pantanal 4711, chame Recife em 1251, alternando 1-3325. 251-3325, Pantanal 4711. 3190, prossiga a descida para 3 mil pés, altímetro 0 no 3. Webjet 6720 on the ground at 18, vacate to the right, call ground 121 decimal manner. Firmo. Na 4711, se considera. 306, livre pouso no 10, ventou no 10 graus, com no 0 nasce. Autorizou pouso no 0 por 4206. Grato, voo 395. Júlio, boa tarde, voo no 395. Contra a embaixada checada, está 2 milhas para o externo. Gente, colo 395, continua a aproximação, número 2 para pouso. Número 2, o gol no 395. Delta, temos mais uma aeronave no ILS, previsão mais 2 minutos. Paulo Salvador, tá 3145 para o táxi 147 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Guarulhos. O PLB 47 ou 147? 147, 147. Táxi autorizado via Pátio Índia e Alfa. Ponto de espera, chame 1186. Pátio Índia e Alfa no ponto 1186. UTAN 3145. Da forma que essa informação, Romeu, paga a torre em 118,95, senhorita. Fui eu mesmo que paguei errado, é o condicional, colega. Pode ser na 18,95 mesmo. 118,95 quando lá, 3145. Eita, solo 219. A livrar, solo 219, azul 4,2. Sol 395, vento 1 no 0 graus, com no 0 nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Guardando o gol no 395. Salvador, azul 4206, livre pela sala. 4206, prossiga táxi Alfa, reportante da Juliette. Táxi Alfa, reportante da Juliette, azul 4206. Não, ali mantenho no 0, bom, no 925. Após passagem, ali mantenho 925. 399, chame Recife em 1251, alternando 1325. 1251, no gol no 399, você quer até? 13325. 13325, enviado. Obrigado, uma boa noite. Juliet, Gate 5. Juliet, Gate 5, até 7. Centro, gol número 2. Autorizado Brasília, nível de voo 340, via Zulu 17. Subida, gol e transição ao fito. Primeira curva direita após a decolagem. 5443, controle 119.8. Autorizado Brasília, 340, via Zulu 17. Gol ao fito, primeira curva direita, transponder 5443, controle 119.8, está 3567. 3567, cotejamento correto, chama para o pushback acionamento. Gente, camarada. O 395, solo 123, livre à direita, solo 121, decimal 9. 1219, gol no 395, livre pela direita. Técnico Delta decolado aos 23, chame controle 119, decimal 8, bom voo. Delta, chama controle 119, decimal 8, bom voo. Pro Mike Acordado? Afirmo, chame controle 119, decimal 8, bom voo. Chama controle 119, decimal 8, Delta. Aguarde no estádio pra qualquer. Cola da 1-0, vento 1-2-0 graus, com 1-0 nasce. A linha decola 1-0, 9-0. Alternando 260. 288-260, obrigado. Controle, papapá, Mike Eco Delta. Mike Eco Delta 510, direto Maratim, forma livrando a CTR de Salvador. Só confirmando, é 1.000 pés, direto Maratim, ok? 1.000 pés então, direto Maratim, forma livrando a CTR. Formar livrando a CTR, o Mike Eco Delta. Ingresso via Juliette, portão 1. Autorizou Juliette, portão 1, 42, 0. Com 395, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, gol 395. De November Alfa, copia. Autorizado Salvador, Salvador, 1.000 pés, com TGL em Vera Cruz, após decolagem curva direita, no corredor Axé, 0121 é o código, 198 é o controle. Meu gol 1925 na sua escuta. Gol 1925, contato radar na decolagem, tudo mantém o 360, sai da gole. 360 na gole, ciência. Posição muito baixa, ok? Intensidade 2. É, só confirmando controle 19.8. No 0 vento 1, no 0 graus, com no 0 nas. Livre de 13, recurso estabilizado no localizador. Fundamento 2. Momento táxi decolagem com a torre 18.95. Para pushback, o trip 5-4 no seu. Autorizado, parte 3, chame para iniciar táxi, 5-4 no 5. Entendeu, autorizado, o trip 5-4 no 5. 9-2-5 na curva, pode prosseguir direto para gole? Nove, dois, cinco, pra gole direto, grato. Dois, dois, três, um, decolado aos 27, chama controle 119.8, bom voo. Muito grato, 19.8, parceria 2231. 3145, visual com a aeronave da companhia na final. Afirmativo, 3145. Após passagem da companhia na final, ele mantém no zero. Após passagem, ele mantém no zero, tá, 3145. Muito boa tarde, eu passaria do 2231. Passarei 2231, contato radar na decolagem, submateu 340, saída Momo. Perfil da saída Momo para o 340, passarei do 2231. No 601, reduza para 1709. Reduzindo, vou no 601. Altímetro 1013, livre taxi, chão para o ingresso, India November Alpha. Com 66 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Salvador. Táxi via pátio India Alpha, ponto de espera, chame torre 1895. Pátio India Alpha, 1895 a torre, obrigado. Porte interno. Botará. Tá 390, solo aos 29, livre à direita, solo 121, decimal 9. 3190, táxi autorizado Alfa Juliette, portal meia dúzia. Alfa Juliette para o meia dúzia. Dois. Livre aproximação, desça para 2000 pés, agora 1014, acusa estabilizada no localizador. Prossegue reduzindo, traça para frente a um Boeing 737-700 com 150 de ground speed. Descendo para 2000, reduzindo, depois será estabilizado o procedimento. Gol no 1001. Gente, temos a aeronave já praticamente no externo, mantenha o ponto de espera. Tá passando o externo, baixou e travou, gol 1-612. Sente gol no 1-612, vento 120 graus, como 09, altímetro 1-014, livre pouso não no 0. Não, livre pouso, gol no 1-612. Tá 3145, decolado aos 30, chame controle 1-9-8, bom voo. 9-8, obrigado, boa tarde. Drone Salvador, TAM 3145, decolou na sua escuta, boa tarde, se possível, direto da EL. 3145, contato radar na decolagem, submantenha o 360 após 2000, direto da EL. 360, 2000 da EL, 3145, obrigado. Frequência livre, Mike pro Delta, chame retorno. A localizador, gol no 601. Gol no 601, complete a aproximação e chame a torre Salvador, 118.95. 395, gol no 601. Mike pro Delta. Prossiga 5415. Apoio pro 09. após o gol na final. A linha mantém, prepare para a decolagem assim que é autorizado. Salvador, Golo 601, 2 milhas externo. Golo 601, reporte externo. Parada externa. 288, alternando 260. 260, 288, trato. Solo 33, livre à direita, solo 12, decimal 9. 219, gol no 612. Externo baixou e travou, gol no 601. Frente, gol no 601, vento 110 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4, aguarde autorização para pouso. Aguarde autorização. No 5, livre decolar da 1-0, vento 1-2-0 graus com 9-9. Mantém, escuta o gol no 6-1-2. Gol no 6-1-2, solo 1-2-1 decimal 9. 2-1-9. Solo, Salvador, gol no 6-1-2. No 62, Lira Táxi, via Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, via Alfa, no 62. Minha posição alinhado. No 10, vento 120 graus com 9 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na pista no 0, gol no 601. 354 no 5, decolado aos 35, chama controle 199 decimal 8, bom voo. 198, obrigado. Alfa livre decolar da 17, vento 120 graus com 109. Manter a posição. Então 35 no 7, onde o senhor está indo? Gol no 602. Ingresso via Aquilo para 3. Via Aquilo? Isso. Gente, via Aquilo. O 602, considere. Pode prosseguir via Alfa. Pode seguir via Alfa? Então 3567 é o solo? Tá, a revisão 180 vai ingressar via Índia, o TAM 3567. Sim. Ô, solo, não dava pra ingressar aqui naquilo, você já tinha passado o gol, tá? Não entendi. O gol já havia passado aqui daquilo, já não dava mais pra ingressar via aquilo. Não, tá tudo bem, é porque eu pensei que dava, mas não tem nada não. É porque o TAM, acho que se confundiu, mas não tem nada não. Já deu tudo certo aqui. Pode ingressar via Juliette, seu portal 02. Tá bom. Você acha que bom? Salve, Salvador, gol no 601, livrou? 601 no táxi, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette pro 10, gol no 601. Alfa decolado aos 37, chama controle 19, decimal 8, bom voo. 19, decimal 8, tá 35, 167, linha decola da 10, vento 120 graus com 1 no nosso. De November Alpha, mantém condições de 18 mil pés, corredor cheia, encontro através do Florida. Trip 5495, voe direto Coral. Coral, Trip 5495. Uno 45 cruzou 150, chame Recife agora as frequências. 1251 alternando 133-25. 251-3325, boa tarde. Para autorização de 4 para Recife, nível 370, solicita. Autorizado Recife, nível de voo 370, via Peruísque 58, subida para o Caracaju, curva esquerda após a decolagem. 5441 é o código, 198 é o controle. Autorizou Recife, nível 370, saída Puca, Caracaju, Peruísque 58. Transponder 5441 no controle de saída 198 para o azul 4206. Confirmando a saída por Caracaju. Acesso por Caracaju. Correto, chama para puxa sonar. Vai chamar quando for de puxa sonar, então vou 42, espera. Controle Delta 3567. Delta 3567, contato radar de decolagem. Subi motel 340, saída agora. Gole 340, tá 3567. Sete, será que eu precisar comprar para agora 11 horas, meia dúzia de milhas, sudoeste, cruzando 060 na subida, com passando o flex 2. 567, a gente tem indicado. Salvador, Bruno 601, tô sem operador de finger aqui. Foi só mais certo também. Afirmativo, está pronto para cópia? Autorizado Campinas, nível de voo 360, via Pedro Luna 6, BHZ, Zanete e após conforme a